Yeah. Yeah. Clássico igual a Timberland. Gorila e Barça é minha Disneyland. Não se vende, nós nunca se rende. Lealdade, fuck fake friends. Presente caro, ela adora Fendi. Trend governado, não parar na frente. Seu trapper favorito, Robus Flow. Isso não te surpreende. É que eu vim de um lugar que pra dar certo é quase mágica. Somos desespero, dado faz a matemática. Nos planos que tu vê, pra nós é regra básica. Nos falam de pobreza enquanto tu vive na prática. É um coração ferido por metro quadrado. Orgulho partido logo após o enquadro. Se eu comprei com meu trabalho, então o que tá errado? Pra eles nós é só uns pretos com o carro roubado. Que a pista tá salgada, é melhor ter cuidado. Mais do que ter dinheiro, é ter um advogado. Mais um dia de vida, que nós pede obrigado. Aqui é um coração ferido por metro quadrado. Sábado de tarde ouvindo Racionais. Uma cerveja gelada, tá calor demais. Sei lá, tanto faz assim eu corro atrás da minha fórmula mágica da paz. Sábado de tarde vindo Racionais. Uma cerveja gelada dá calor demais. Sei lá, tanto faz assim eu corro atrás da minha fórmula mágica da paz. Família rap gana e a tradição dos cria. Tem que respeitar, não adianta qual sua linha. Quando sentir perdida, vai na base e respira. Que a jornada é contínua e a coragem que nos guia. Vamos seguir em frente, disputando as partidas. Tem umas que se perdem e outras são bem sucedidas. Resistência, persistência e a vitória vem um dia. Não tem plano B, seja a rainha das vadias. Um sossego, os refrescos, o solzinho que anima. São carinhos que quem sonha e deseja acredita. O cash na conta e a mente tranquila. Comprando o que se ternamos, pagando tudo à vista. Com o corpo são e a mente sadia. Viver muito com um rei, viver mais como rainha deles. Na nossa varanda, fim de tarde, pôr do sol. Te abraço e vejo a vista. Sábado de tarde ouvindo Racionais. Uma cerveja gelada, tá calor demais. Sei lá, tanto faz assim eu corro atrás da minha fórmula mágica da paz. Sábado de tarde vindo Racionais. Uma cerveja gelada dá calor demais. Sei lá, tanto faz assim eu corro atrás da minha fórmula mágica da paz. Como as estações, mudei, voltei, gerei amor. Eu tentei tanto escrever e descrever a falta que me fez a paz. Que eu queira só vencer. Falo sobre o que eu não posso mais perder. Para os meus medos, sei que tudo passa, mas também sei tudo que o passado não apaga. Falo das falhas, erros, palavras malditas em discussões frustradas. Baby, tudo tem um tempo certo para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. And you went away.